Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 21 de maio, em discussão única, o Projeto de Lei 1673 de 2012. Ele concede isenção de ICMS para pescadores profissionais que quiserem adquirir embarcações e produtos destinados à pesca artesanal. O texto, assinado pelos deputados Luiz Paulo, do PSDB, e Felipe Peixoto, do PDT, e pelo ex-deputado Sabino, identifica os tipos de embarcações beneficiadas. São elas: barcos de alumínio até 6,20 metros, barcos de fibra até 6,20 metros e barcos de madeira até 7 metros. Felipe Peixoto lembra a questão trabalhista. Entre os produtos estão motores, panaria de redes, remos, cordas, cabos, linhas de nylon, linhas de seda, agulhas, anzóis, boias, coletes salva-vidas, chumbadas e sondas. Os beneficiários da isenção não poderão alienar a embarcação adquirida pelo prazo de 3 anos, contados da data da aquisição. Para a aquisição das mercadorias, no entanto, os pescadores deverão apresentar a carteira profissional expedida pelo Ministério da Pesca e Agricultura. Reportagem Patrícia Potevan.